Começa agora no seu rádio Central do Sertanejo. Vai no banheiro pra gente se beijar, vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar. Central do Sertanejo. Segunda-feira tem beijinho, terça-feira tem carinho, quarta-feira um joguinho especial. Central do Sertanejo. Só um beijo, nada mais, pra deixar você em paz e encontrar a minha estrela perdida. Central do Sertanejo. Muita música e a sua participação. Muita música e a sua participação. Central do Sertanejo. Muito bem, é o Central do Sertanejo que tá começando aqui na sua rádio preferida. Começando mais uma semana, a nossa segunda semana juntinhos aqui no Central do Sertanejo, pela sua rádio que é audiência absoluta. Segundona, dia 9 de dezembro do ano de 2013. Muito prazer, eu sou Silvio Ferraz e a partir de agora te faço companhia com muita música sertaneja, muito sertanejo universitário nessa rádio que é sucesso total. Olha, em outras rádios também, né? Quero agradecer a todas as emissoras que estão aí retransmitindo o sinal do Central do Sertanejo. Esse programa que tá show de bola e que eu tô adorando fazer também juntinho com você aqui na Sintonia do Sucesso. Olha, tem muita informação para você. Eu vou falar da Paula Fernandes hoje, vou falar também do Eduardo Costa, vou falar também para você, olha, dos sertanejos que animaram mais de 60 mil pessoas no Caldas Caltrin Show, gravação de DVD também, em homenagem aos 30 anos de Leonardo, 30 anos de sucesso, 30 anos de carreira, né? 30 anos de sucesso, tudo isso você vai ficar sabendo nesse programa de hoje, que é o Central do Sertanejo. Para começar, em ritmo de Natal, né? Tá chegando Natal, tá chegando o Ano Novo, vamos abrir com Luan Santana, Então é Natal. Você fez o ano termina e nasce outra vez. Então é Natal, a festa cristã do velho e do novo, do amor como um todo. Então bom Natal. Então é Natal, pro enfermo e pro são, pro rico e pro pobre, num só coração. Então bom Natal, pro branco e pro negro, amarelo e vermelho, pra paz afinal. Thank you.

Fernandes, fechando a nossa primeira sequência nessa segunda-feira, dia 9 de dezembro, Central do Sertanejo, comigo Silvio Ferraz. Passou por aqui então Paulinha, Cuidar Mais de Mim, Daniel, Fale um Pouco de Você, e Luan Santana, Então é Natal, abrindo a nossa semana, faltando aí 16 dias para o Natal, já em ritmo natalino, né? Intervalo rapidinho, não sai daí, tá na Rádio do Sucesso, tá na rádio que você gosta de ouvir, então se liga que o segundo bloco tá demais, hein? Tem muito mais informações e muita música pra você. Central do Sertanejo. Já estamos de volta com Central do Sertanejo. Já tô de volta aqui na Sintonia do Sucesso, a rádio que você gosta de ouvir. Central do Sertanejo, comigo Silvio Ferraz de volta, trazendo o melhor do sucesso, o melhor da música sertaneja. E por falar em melhor, olha, tá chegando o sucesso na sua segundona, dia 9 de dezembro, com Jorge Mateus. A hora é agora. Essa festa não tem hora pra acabar. O teu sorriso abre as portas do paraíso. Vem comigo pra gente dançar. A melhor hora sempre é agora, e o melhor lugar é sempre onde você está. E a luz nunca se apaga, o juízo sempre acaba, e a nossa música vai começar. Nossa voz, céu e mar, e alguém para amar. Eu arrepio toda vez que a gente se encontra, e nunca vai passar, mesmo quando o sol chegar. Oh, aumente o som pra ficar bom. A nossa festa não tem hora pra acabar. O teu sorriso abre as portas do paraíso. Vem comigo pra gente dançar. A melhor hora sempre é agora, e o melhor lugar é sempre onde você está. E a luz nunca se apaga, o juízo sempre acaba, e a nossa música vai começar. Oh, paz e amor é o que eu quero pra nós, e que nada nesse mundo calhe a nossa voz. Eu arrepio toda vez que a gente se encontra. Paz e amor é o que eu quero pra nós, e que nada nesse mundo cale a nossa voz. Céu e mar e alguém para amar. Eu arrepio toda vez que a gente se encontrar, e nunca vai passar, mesmo quando o sol chegar. Oh, oh, oh. do sertanejo. Relaxa aí, que eu tô bem. Vim de carona, então nem vem. Porque água eu bebo em casa, hoje eu vim aqui pra encontrar vocês. Vamos festar até amanhecer, e a noite apenas começou. Oh, oh, oh. E tá, tudo tirando, tá tudo embaçado. Mas não tô mesmo, não tô levemente alterado. Tô tirando, tá tudo embaçado. Mas não tô mesmo, não tô levemente alterado. Relaxa aí, que eu tô bem. Vim de carona, então nem vem. O que água eu bebo em casa, hoje eu vim aqui pra encontrar vocês. Vamos festar até amanhecer, e a noite apenas começou. A noite apenas começou, mão pra cima e canta. E tá rutinando, tá tudo embaçado. Mas não tô bebo, não tô levemente alterado. Rutinando, tá embaçado, mas não tô bebo, não tô levemente alterado. Tô tirando, tá tudo embaçado. Mas não tô bebo, não tô levemente alterado. Tô tirando, tá tudo embaçado. Mas não tô bebo, não tô levemente alterado. Ah, que gostoso! Canta comigo, vai. E tá, tô tirando, tá. Relaxa aí, que eu tô bem. Quem tá levemente alterado faz barulho! Quem tá levemente alterado aí, ouvindo a sua rádio preferida. Que maravilha, é o Central do Sertanejo, comigo Silvio Ferraz. Tocamos aí sucessos de Michel Teló, Levemente Alterado, e Jorge Mateus, A Hora é Agora. Tá chegando informações no seu rádio, no seu programa Central do Sertanejo. Vou falar do Eduardo Costa. Eduardo Costa participa como padrinho do Pedágio Solitário da Rádio Vanguarda e da TV Sorocaba SBT. O Pedágio Solitário de aniversário da Rádio Vanguarda e da TV Sorocaba SBT terminou no último sábado, dia 30, com sucesso de público e com um show de solidariedade durante todo o mês de novembro, doando alimento para diversas entidades beneficentes da cidade. Durante todo o mês de novembro, o carro promocional da emissora percorreu os principais bairros de Sorocaba, distribuindo CDs de artistas que tocam na Vanguarda e também trocando CDs a troco de alimentos. Foram arrecadados 4 toneladas de alimentos. Um dos pontos altos da campanha foi a alimentação da equipe da Vanguarda e do público presente, né, no local do Pedágio Solidário. Muito legal. Neste ano a campanha teve padrinho Eduardo Costa e também a jurada do SBT, apresentadora mulher da Vanguarda, Lola Melnick, que estiveram visitando os estúdios da emissora. Na ocasião, participaram de uma entrevista descolada e descontraída, que focaram aí nas atitudes da Vanguarda para beneficiar várias entidades na cidade de São Paulo, na cidade de Sorocaba. Tá certo. Vamos curtir aí o padrinho Eduardo Costa. Eduardo Costa, Vida Sem Alma. Agora só desilusões. A distância não me fez bem e você foi. Eu me sinto um menino abandonado e sem destino, caminhando por aí pensando em nós dois. A noite traz a escuridão, a dor, o frio e a solidão. Oh, vida sem alma, estou perdendo a calma. Ah, eu não aguento mais o

As 7 melhores e mais tocadas a nível internacional estão na Best. A contagem com os teus sucessos favoritos em cada dia da semana. Entre as 12 e as 12h25, vais saber o que está a rolar nos tops em todo o mundo. As 7 melhores, mais um imperdível. Powered by Antena Best. Estamos de volta com Central do Sertanejo. Olha o terceiro bloco do Central do Sertanejo chegando na sua segunda-feira, dia 9 de dezembro do ano de 2013. Segunda-feira show de bola, onde você estiver, em casa, no carro, trabalhando, curtindo a rádio mais gostosa do seu rádio. Tá na melhor, tá na rádio do sucesso. E você, minha amiga, meu amigo, sabe disso. E olha, tá chegando, abrindo a nossa terceira sequência, Gustavo Lima, Amor de Poema. Conformado, sabe ganhar e perder, só não se sabe esconder um sentimento assim. Às vezes é resistente ou se ele vem de repente, quando menos se espera, enfim. E quando você se distrai, o coração sempre te traz uma lembrança infinita. Amor na vida só existe um, e você é o amor da minha vida. Só não se sabe esconder um sentimento assim. Às vezes é resistente ou se ele vem de repente, quando menos se espera, enfim. E quando você se distrai, o coração sempre te traz uma lembrança infinita. Amor na vida só existe um, e você é o amor da minha vida. Curtiu aqui no Central do Sertanejo, abrindo a nossa terceira sequência de hoje, o sucesso de Gustavo Lima, Amor de Poema. Super sucesso essa música, né? Vou trazer mais informações pra você aqui na sua segundona, dia 9 de dezembro, começando mais uma semana, né? Que essa semana vem aí, né? Comece com o pé direito, com muitas coisas positivas, muita paz, tá bom? Vou falar aí dos sertanejos que animaram mais de 60 mil pessoas no Caldas Country Show. 2013. Chitãozinho, Chororó, Gustavo Lima e Jorge Mateus foram alguns nomes responsáveis pela animação do Caldas Country Show 2013, que aconteceu no último fim de semana em Caldas Novas, Goiás. A oitava edição do evento reuniu mais de 60 mil pessoas em dois dias de festa e, segundo a comunicação de imprensa e a Polícia Militar de Goiás, não aconteceu nenhuma ocorrência grave. E também quem participou desse grande encontro sertanejo foi a dupla João Neto e Frederico. Tá chegando aqui no Central do Sertanejo, Prima Delicinha. Prima Delicinha, é minha prima Delicinha. Todo mundo pode pegar, beijar, e eu só fico aqui desejando. Quando ela chegava lá em casa, meu coração já disparava. E minha mãe sempre dizia: cuidado com a sua prima. Chegava a me dar desespero com o barulho do chuveiro. E minha avó já me dizia: cuidado com minha netinha. No pega-pega eu só queria pegar nela. No esconde-esconde eu só queria achar ela. No gato minha era só minha tutela. E o meu desejo era o primeiro beijo dela. Prima Delicinha, é minha prima Delicinha. Todo mundo pode pegar, beijar, e eu só fico aqui desejando. Prima Delicinha, é minha prima Delicinha. Todo mundo pode pegar, beijar, e eu só fico aqui desejando. Quando ela chegava lá em casa, meu coração já disparava. E minha mãe sempre dizia: cuidado com a sua prima. Chegava a me dar desespero com o barulho do chuveiro. E minha avó já me dizia: cuidado com minha netinha. No pega-pega eu só queria pegar nela. No esconde-esconde eu só queria achar ela. No gato minha era só minha tutela. E o meu desejo era o primeiro beijo dela. Prima Delicinha, é minha prima Delicinha. Demais. Todo mundo pode pegar, beijar, e eu só fico aqui desejando. Prima Delicinha, é minha prima Delicinha. É. Todo mundo pode pegar, beijar, e eu só fico aqui desejando. João Neto, fala Fred. O pai tá bravo, rapaz. Qual que é o problema? Tão querendo pegar a filha do irmão dele. Correndo. Prima Delicinha, é minha prima Delicinha. Ai, delícia. Todo mundo pode pegar, beijar, e eu só fico aqui desejando. Prima Delicinha, é minha prima Delicinha. Todo mundo pode pegar, beijar, e eu só fico aqui desejando. Todo mundo pode, só nós que não. Eu vou riscar. Todo mundo pode pegar, beijar, e eu só fico aqui desejando. Prima Delicinha. A música que você gosta de ouvir, toca aqui no Central Sertanejo. E quando bebe fica louca, louca, louca, louca pra dançar. Ah, e quando bebe fica doida, doida, doida e não para de falar. Malha, estuda pra valer, tá sempre linda, glamurosa, fazendo acontecer. Toda certinha, vai entender. Mas quando chega na balada, só quer beber, beber, beber. E quando bebe fica louca, louca, louca, louca pra dançar. E quando bebe fica doida, doida, doida e não para de falar. Será que alguém vai me pegar? Será que alguém vai me pegar? Ah, eu tô doidinha pra beijar. Será que alguém vai me pegar? Será que alguém vai me pegar? Ah, eu tô doidinha pra beijar. E quando bebe fica louca, louca, louca, louca pra dançar. E quando bebe fica doida, doida, doida e não para de falar. Será que alguém vai me pegar? Será que alguém vai me pegar? Ah, eu tô doidinha pra beijar. Será que alguém vai me pegar? Será que alguém vai me pegar? Ah, eu tô doidinha pra beijar. Vai! Ela trabalha malha, estuda pra valer, tá sempre linda, glamurosa, fazendo acontecer, toda certinha, vai entender. Mas quando chega na balada, só quer beber, beber, beber. E quando bebe, fica louca, louca, louca, louca pra dançar. E quando bebe, fica doida, doida, doida e não para de falar. Será que alguém vai me pegar? Será que alguém vai me pegar? Ah, eu tô doidinha pra beijar. Será que alguém vai me pegar? Será que alguém vai me pegar? Ah, eu tô doidinha pra beijar. E quando bebe, fica louca, louca, louca pra dançar. E quando bebe, fica doida e não para de falar. Será que alguém vai me pegar? Eu tô doidinha pra beijar, será que alguém vai me pegar? Será que alguém vai me pegar? Ah, eu tô doidinha pra beijar, será que alguém vai? Será que alguém vai me pegar? Ah, eu tô doidinha pra beijar, será que alguém vai me pegar? Será que alguém vai me pegar? Ah, eu tô doidinha pra beijar. Tá aí o sucesso da dupla Guilherme Santiago, quando bebe fica louca, louca, louca. Passou também João Neto e Frederico e também Gustavo Lima nessa sequência de sucessos aqui na sua rádio preferida nessa segundona, né? Fechando nosso terceiro bloco, vem aí o quarto e último bloco, que peninha, né? Nesse quarto e último bloco eu vou falar pra vocês do cantor Leonardo. Leonardo vai participar aí da gravação do DVD de comemoração aos 30 anos de sua carreira, que será gravado em Goiânia. Olha que maravilha. Na próxima sequência, essa informação tá vinculada aí no nosso quarto bloco, tá bom? Intervalinho, já tô indo, produção. Calma, e já tô voltando também. Não sai daí, não. Continue na programação da sua rádio preferida. Central do Sertanejo. Estamos de volta com Central do Sertanejo. Já tô de volta, trazendo o nosso quarto bloco desta segundona, é o Central do Sertanejo. Esse programa tá fazendo sucesso demais, gente. Esse programa tá super comentado, as rádios estão adorando, os ouvintes estão amando. E é claro, eu, Silvio Ferraz, também estou adorando fazer esse programa para você. Um programa especial, só com músicas de qualidade, com muita música sertaneja. Sertanejão é aqui no Central do Sertanejo. Olha, vou falar do Leonardo. Gravação do DVD em comemoração aos 30 anos de carreira de Leonardo será em Goiânia. Depois do lançamento de sua biografia Não Aprendi a Dizer Adeus, o cantor Leonardo vem ensaiando muito para a gravação do DVD em comemoração aos seus 30 anos de carreira. O DVD será gravado no Atlanta Music Hall em Goiânia, nos dias 18 e 19 de dezembro. No repertório, além de muitos sucessos que o público adora para relembrar, outras canções da época em que Leandro cantava junto com Leonardo também estarão inclusas. Leonardo faz questão de convidar uma turma de peso para esse trabalho. Já estão confirmados os artistas Jorge Mateus, Eduardo Costa, Bruno Marrone, Gustavo Lima, Zé Ricardo Thiago e Cristiano Araújo. Com certeza, serão dois dias de muita emoção e muita música boa, muito sertanejão de qualidade. E nós vamos recordar agora ao vivo com Leonardo, Não Aprendi a Dizer Adeus. Olha, excelente segunda-feira pra você. Central do Sertanejo. Não aprendi a dizer adeus. Não sei se vou me acostumar. Olhando assim nos olhos seus, sei que vai ficar nos meus a marca desse olhar. Não tenho nada pra dizer, só o silêncio vai falar por mim. Eu sei guardar a minha dor, apesar de tanto amor, vai ser melhor assim. Não aprendi a dizer adeus, mas tenho que aceitar que amores nem vão, são aves de verão. Seja então feliz. Não aprendi a dizer adeus, mas deixo você ir sem lágrimas.

viradinha, você tá soltinha. Tá louca, louca. Louquinha, dá uma empinadinha, dá uma agachadinha, você tá soltinha. Que isso, gatinha? É João, Lucas e Marcelo, de MC K9. Não foi que eu sertanejo, com certeza dá sacode. Empina aí, novinha, agora eu quero ouvir o gritinho da louquinha. Mais uma de João, Lucas e Marcelo, que a gente fez para você, menina assanhada. Tá querendo me amar e tá louquinha, vai seduzindo devagar. Ai, que barriguinha. Empina lá esse movimento, empina lá esse movimento. Pra baixo, pra cima, quero ver se tu aguenta. Empina lá esse movimento, empina lá esse movimento. Pra baixo, pra cima, chega junto e arrebenta. Empina lá esse movimento, empina lá esse movimento. Pra baixo, pra cima, quero ver se tu aguenta. Empina lá esse movimento, empina lá esse movimento. Pra baixo, pra cima, chega junto e arrebenta. Lucas e Marcelo, louca, louquinha, participação do MC K9, fechando o nosso programa central do sertanejo. Nessa segunda, dia 9 de dezembro, passou por aqui também Rony, Rangel, Henrique Macedo, Leonardo, tudo isso pra você na sua quarta sequência do Central do Sertanejo. Galera, foi bom demais, foi bom demais começar mais uma semana juntinho com você aqui na melhor sintonia, na sintonia do sucesso, agradecendo a audiência de todo mundo, agradecendo especialmente você que tá aí ligadinho, ligadinha com a gente, obrigado mesmo, tá bom? Amanhã eu tô de volta, se Deus quiser, fiquem todos com Deus, eu tô indo com ele, um grande abraço, beijo pra todo mundo, amanhã eu tô de volta, fui! Central do Sertanejo.